Aí, mano, são rimas fortes, abalando seu sistema nervoso até a morte. Quando abrir os olhos, vai ver como é. Sou uma bala perdida de encontro aos manés, aqueles lá de cima que não entendem o poder das rimas. Espera, escuta, rapapapá, o bicho vai pegar, o rap está no ar. Meu destino está traçado e eu não sei o que fazer. Realidade é fodida, mas eu quero é viver. Fazendo de tudo pra puxar meu tapete, mas o rap eu mando alto. Se protejo com capacete, eu abalo seu sistema nervoso, eu mando ideias positivas, falando para o meu povo. Periferia é considerada morro baixo, rajada de PT. Cuidado, você é o alvo. Mente cruzada, sintonia cabulosa, realidade não só minha. Não, não, ela é nossa. Então coloca em nossas vidas uma maneira de sofrer. O sistema periférico é forte, a tendência é vencer. Então, otário, não venha me dizer que a mídia está aqui. Se toca, ela não olha pra você. Nunca se esqueça, se é um rap nacional, se topar com os gambé, expressar suas ideias é mal. Dentro de uma farda, se julgam verdadeiros homens. Se topar com eles, tapa na cara, tire ML. Ha! Registrará o seu nome. Vidas humildes sendo humilhadas na favela. Mídia gambé, político playboy. Acendo uma vela. Mães que tentam, mas não conseguem dominar os seus filhos. A batalha é dura, infelizmente perdem eles pro vício. A má influência na sua vida atua. Quem não tem necessidade e também vão para as ruas. Mas por quê? Temos que viver desse jeito, a consequência é o luto que eu carrego no peito, sendo tratado como um marginal. Perdemos nosso direito quando morre um, dizer que choram por respeito. Querem ver nossa caveira e que se foda a gente. Não, não, só besteira. Não estou julgando ninguém para não ser julgado, mas se as ideias bateram, aí aquele abraço. Nas rimas somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrantes. No desabafo das rimas o bicho pega, que pega, que pega mesmo. Nas rimas somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrantes. No desabafo das rimas o bicho pega, que pega, que pega mesmo. Estou ouvindo uma criança chorando, ela está passando fome. Será que é o meu filho? A pobreza é o seu codinome. Pois o nome completo não dá para dizer. A miséria é assim, a pobreza faz parte de mim, de você. Hey, mas o menino com fome, sua mãe chorando, vendo o marido saindo de casa pra meter os ganhos. Não tem um grão de arroz, um caroço de feijão. Amanhece o dia, o pão na imaginação. Vê se situa então. E não condenam mais um cidadão, o culpado eu já sei de cor. Um filho da puta que ganha com o seu suor. Faz a revolta da fome, muita dor e sofrimento. As promessas de campanha, lamento, vai vendo. Acham que a vida é um teatro, cada um tem seu papel, eles são um juiz. E nós aqui, no banco dos réus. Chega de promessas, conversas e bromação. Só ideias de ladrão, alta informação. Aqui, ha, é mais um filho do gueto que garante a humildade levantando bem cedo. Mas às vezes é enquadrado e morto. Quem matou, eu sei, você também viu. Eles são pagos pra fazer a segurança do cidadão no Brasil. Favela, viela, aonde sempre está de portas abertas. Falo do lado sul, ao norte, leste, a oeste. Ao contrário do que diz aqui, nada de teste. São fatos reais, aqui não existe mais. Mas vivemos à procura da paz. O limite. Nas rimas somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrantes. No desabafo das rimas o bicho pega, que pega, que pega mesmo. Nas rimas somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrantes. No desabafo das rimas o bicho pega, que pega, que pega mesmo. Chacinas aconteceram, Candelária, Vigário Geral e tantas outras é mal, pode crer. Conheci um mano há um ano atrás, era pobre, porém honrado, odiava marginais. Encontrei o mesmo há 3 meses atrás, com carro importado, altas ondas. É, veja só o que o pó faz. Mas ontem vi a sua mãe em desespero, foi encontrado na desova com 6 tiros no peito. Hoje recordo o que ele me disse, achou que o pó iria lhe trazer tudo. Agora infelizmente não mais existe, isso me fez lembrar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Porque somos pretos, pobres acham que tem o direito de nos matar. mas nós temos o poder da voz, da caneta e papel para nos defender, passar por cima das críticas, subir e vencer. A mídia esconde muitos fatos acontecidos, porém não admite os erros desses verdadeiros bandidos. A culpa sempre cai em cima dos manos que não existem mais, porque é mais fácil condenar quem está morto do que os poderosos, que são os tais. Talvez aqui um verdadeiro inferno, a praga do sistema jogada no mundo moderno. Com certeza a culpa tem que cair em cima da gente, um povo pobre, humilde, honrado, que faz tudo pra vencer e seguir em frente. Caralho! Mas nós somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrando. No desabafo das rimas, o bicho pega que pega que pega mesmo. Nas rimas somos julgados por termos plena atitude. Quatro caras flagrando. No desabafo das rimas, o bicho pega que pega que pega mesmo.